preparado pro combate. Os maloca não tão de varde, cada um faz sua parte pra que a cultura não pare. Nossa luta é contra o sistema, contra o mau conteúdo impuro. Povo inseguro visando o futuro, criancinha puro cresce vendo tudo. Desigualdade, nesse caminho eu percebo. Não vou ser ignorante, não vou fingir que não vejo tanta coisa errada. Dignidade sendo pisada, tem que assistir na cara dura. Roubalheira dos gravata, batemos de frente sempre consciente. Ideia é quente, acorda minha gente, liberte a corrente que prende. Desse governo incompetente, eles acham que vão conseguir calar. Expressão de liberdade vindo de todo lugar. Eles acham que vão conseguir parar. São milhares de maloca na sede de guerrilhar. Eles acham que vamos ser controlado. Não tamo parado, tamo revoltado, indignado com tanto descaso. Só maloca, só peso pesado na disciplina. Nossa casa é Curitiba, humildade a que domina. Nossa sede é de mudança, nossa sede é melhoria. Direto do submundo levando a poesia. Só maloca. Só maloca. Sou maló, cabeça no lugar, tenho respeito, sou maló. Cabaço não entende nosso jeito na maior. Orgulho que sou e bato no peito, então tó. Meu dedo do meio pro preconceito. Cansamos de ser discriminados pelas roupas que usamos. Não se julga o livro pela capa, sim pelo conteúdo que ganhamos. Nos chamam de marginais, nem sabe a origem da palavra. Cuidam nosso comportamento, esquece a do filho em casa. Nos olham com desprezo na rua como se fosse ladrão. E se fosse roubar algo, seria só sua atenção. Por isso nossa cara é ler, estudar, se informar. Pois só com sabedoria maloca vai dominar. Só maloca, só peso pesado na disciplina. Nossa casa é Curitiba, humildade a que domina. Nossa sede é de mudança, nossa sede é melhoria. Direto do submundo levando a poesia. Só maloca. Só maloca. É o luz pra pegar, então o poder já sai do pé.